Boa noite. Agora é meia-noite, dia 14 de fevereiro de 2023, o que significa que a live acabou há cerca de uma meia hora mais ou menos. Por que que eu tô aqui meia-noite, terça-feira, sendo que eu trabalho amanhã cedo, para ler essa maravilhosa peça intitulada Mangueira do Bombeiro? Porque me deu 5 minutos de fogo no rabo, porque talvez eu não esteja no momento mais sóbrio do meu dia. Eu vou ler o livro inteiro? Eu não sei. Vai ter edição esse áudio? Provavelmente não. E inicialmente eu acho que ele vai circular só no grupo fechado. Começando pela capa. A capa é um maravilhoso torso masculino com mamilos entumecidos e um bombeiro aqui no canto que está muito mal colocado. A capa em preto e branco, mal dá para ler o escrito do bombeiro, que está logo abaixo de a mangueira, né? E o mais legal é que não tem dado nenhum. Tem o nome da autora, que é Julian Clearwater, e tá gravando. Tá gravando. E você clica pra ir pra frente e já começa. Já começa o conto, assim, sabe? Não tem dado nenhum. De onde que veio, quem editou, quem é que foi culpado por isso. Filho feio não tem pai, basicamente. Vamos lá. Começando abruptamente, capítulo 1. Isso, acho que foi um arroto. Espero que não tenha sido pego pelo áudio. Se foi pego, desculpa, eu não vou tirar. A mangueira do bombeiro. O homem no palco se movimentava no ritmo da música, quadris balançando com a batida. Seu corpo se curvava e se contorcia em posições sensuais, agradando a multidão imensa de mulheres histéricas no clube de striptease, além de uma porção razoável de homens. Jardel Stefani, também conhecido como Super Bambu, por razões que seriam esclarecidas no fim de sua peça, tinha o corpo perfeito para fazer o trabalho. Trabalho de striptease, eu acho. Abdômen de pedra, músculos bem formados, além de um pelo corporal gritante. O que seria um pelo corporal gritante? Meu Deus do céu, o cara é um Chewbacca. Pelo corporal gritante que também caía no lado mais atraente. Gente, seu cabelo era escuro e ondulado, seus olhos eram tão escuros que quase engoliam as suas pupilas inteiras. Eu só consigo sentir medo e desconforto com esse relato. O meu olho ardeu. O público o amava, assim como ele amava o público. Ele jogou seus quadris para frente na hora em que a música ficou mais intensa, rasgando as suas calças descartáveis. A multidão gritava e algumas das mulheres desmaiaram a ver a ponta da serpente se alojando em sua cueca samba-canção. Talvez essa gravação não vá durar muito tempo. Meu Deus, que coisa horrorosa. Ele pôs os seus lábios entre os seus dentes, passando uma mão por seu corpo e enterrando seus dedos bem na ponta do elástico de sua cueca. No último momento possível, ele retirou a sua mão e deu as costas para o público. Mais exigências surgindo na forma de gritos histéricos. Tá mal escrito pra caramba isso aqui. Com um andar vaidoso e inegável em cada passo, ele saiu do palco enquanto as notas finais da música tocavam. Bom trabalho, Super Bambu! Um dos artistas disse com um sorriso. Jardel curvou seus lábios em um sorriso sarcástico. Nossa, eu li as duas primeiras páginas do próximo capítulo e do próximo parágrafo e, meu Deus. Seu pênis esticava o tecido de sua cueca extremamente apertada. Alguns até podiam supor que ele tinha comprado uma peça de tamanho muito pequeno para o show. Entretanto, a verdade era que ele tinha conquistado seu apelido merecidamente, meritocracia. Pelo menos quando se tratava de seu aspecto físico. Ele imaginava que com toda a fama que tinha, ele viveria em um dos trailers mais luxuosos e caros em seu parque de casas móveis. Mas na realidade, ele morava na caçamba de lixo mais barata de todo o parque. Valeu, garra de gato, Jardel disse. Adoro o nome de guerra dessa galera. O outro homem curvou sua mão assim como um gato curva suas patas. Cristo. Até que combinava, já que o equipamento de bondade de couro lhe dava uma aparência quase felina. Vou dizer para o Kiko que você mandou um oi, Jardel disse, revirando seus olhos devido às travessuras do outro artista. O garra de gato sorriu sem nenhuma vergonha, fingindo estar se lambendo, se bem que eu prefiro a presença dos bichanos mais refinados. Jardel brevemente se estremeceu a imaginar aquele homem em traje de bondade posando sensualmente com o gato dele. Meu Deus, gente. Então tá, né? Ótimo, Jardel. Ótimo, Jardel. Eu não falaria melhor. Então tá, né? Jardel disse com um tom de desconsideração, saindo de fininho para falar com o gerente do clube. Embora estivesse acostumado com as traquinagens dos outros trabalhadores do clube, ele não conseguia se relacionar com nenhum deles na maioria dos casos. Ele não passava de um menino do interior que teve um pouco de má sorte. Quem assistiu o vídeo no YouTube Pérolas do Pornô Gay Nacional sabe que esse negócio de menino do interior traz lembranças estranhas. Ele nunca imaginou que ele teria que jogar. Ele nunca imaginou que ele teria. Tá bem escrito pra caramba. Que ele teria que jogar fora suas roupas para pôr um pouco de comida na mesa. Mas depois de vários anos fumando um baseado. Vários anos fumando um baseado. Além de um registro criminal de posse do mesmo, ele acabou tendo algumas dificuldades para encontrar emprego para se sustentar. Ele preferia culpar a quase droga do que as suas ações irresponsáveis que ele costumava cometer enquanto sóbrio. Jesus. Meu Deus, a gramática chora. Recusando-se a aceitar que ele não levou os anos de sua juventude a sério. Tudo bem que ele era um rapaz trabalhador, seu corpo era a prova disso. No entanto, enquanto ele poderia ter subido a escada financeira de várias profissões, ele geralmente estava ocupado chavecando mulheres ou, como de costume, fumando. Chegou a um ponto em que ele não tinha mais opções, sendo que aquela era uma cidade pequena. Ninguém queria lhe dar uma oportunidade depois que ele conquistou a reputação de palhaço na cidade, porque ele fumou maconha. Tá incrível essa construção. As mulheres sempre o cercavam, mas dane-se as mulheres, não colocavam dinheiro na mesa. Pelo menos elas não colocavam até ele aceitar o seu trabalho atual. A parte boa de ter que trabalhar num clube de striptease é que você não precisava de muitas qualidades. O chefe dele não se incomodava com seu hábito de beber, nem com aquela vez em que ele pegou o bom e velho Super Bambu fumando no beco por trás do clube. Tudo que lhe importava era que Jardel tinha um bom corpo e um pau grande. Ah, seriedade. O fato de ele gostar se gabar de sua própria aparência ajudou ainda mais a ganhar dinheiro, mas mesmo assim, Jardel duvidava que o seu chefe se importasse muito se aquele não fosse o caso. Jardel gostava de imaginar que ele tinha um pequeno lado de decência, mas tudo isso foi esgoto abaixo assim que ele aceitou baixar suas calças por dinheiro. Pelo menos ele não tinha nenhuma família para envergonhar, já que sua mãe tinha morrido há alguns anos atrás. Seu pai já tinha sumido desde que ele era pequeno, além de que ele não tinha irmãos. A única coisa que ele tinha era aquele trailer de merda que sua mãe deixou para ele como herança. Ele já tinha pensado em arrumar as malas e sair da cidade, mas pelo menos aquele trailer lhe dava um lugar para onde pôr sua cabeça para descansar de noite. Se ele saísse da cidade, ele ficaria sem dinheiro, sem casa e depois sem trabalho. Provavelmente a primeira coisa que ele ia perder era o trabalho, não fez sentido. O que trouxe ele até esse ponto, imaginando o que aconteceu para sua vida ter dado tão errado? Esse é o parágrafo, gente. Esse é o parágrafo. O parágrafo é: o que trouxe ele até este ponto, imaginando o que aconteceu para sua vida ter dado tão errado? Precisava ser um parágrafo separado isso? Ele aguardou do lado de fora do escritório do gerente, sabendo que o homem odiava ser interrompido durante a sua sessão pessoal, que ocorria de vez em quando. Ele até chegou a oferecer para Jardel alguns trocados a mais para aquele serviço, e mesmo que chupar um pau não fosse nada demais para ele, ele gostava de pensar que ainda tinha alguns princípios, pelo menos quando se tratava de escolher os seus parceiros sexuais. Lembrando que são romance de dragão. Ele se inclinou contra a parede, acendendo um cigarro, um simples tabaco, tabaco bem massa, enquanto ele ainda estava dentro do clube. Ele fechou seus olhos, batendo seu pé no ritmo do baixo distante ecoando pelo salão principal do clube. Alguns momentos depois, um menino lindo, de cabelos loiros, saiu do escritório do gerente com os lábios inchados. Ele tentou sorrir para Jardel de forma que ele pensava ser elegante, mas Jardel simplesmente desviou seu olhar. Ele entrou no escritório do gerente bem a tempo de ver o homem careca, olha o preconceito, fechar o seu zíper e pôr o passarinho para dentro. Olha o passarinho do tio, bonitinho. Super Bambu, justo quem eu queria ver, o gerente declarou sem nenhum pretexto. Jardel não tinha nenhuma dúvida quanto a isso. O gerente então se levantou por trás de sua mesa, andando ao redor de Jardel para pôr a sua mão suada em seu ombro nu. O cara saiu nu do palco e foi falar com o gerente. Ele não botou nem a camisa. Ele mostrou um sorriso largo ao homem mais jovem, mas Jardel continuou agindo desatento quanto às suas intenções. Até onde ele sabia, o gerente teve a sorte de descarregar o seu esperma na cara do outro rapaz. Talvez isso realmente não deva sair do grupo de apoiadores. Até mesmo Jardel seria pouco capaz de ter o seu pau chupado por meia dúzia de homens em um só dia. Informação desnecessária. Ele se livrou daquele pensamento, sorrindo gentilmente para seu chefe. Abre aspas. Os lucros, meu Deus. É, passamos da meia-noite já. Os lucros só continuam a subir desde que te contratei, rapaz. Mas isso não é novidade. Sério, até nos dias que você tira folga, vem um monte de meninas e caras também na minha porta perguntando aonde você tá. Eu fiquei sabendo que você não anda nada bem na parte financeira, então eu queria pedir para você vir mais um dia cada semana. É muita bondade sua, senhor. Eu adoraria poder encaixar outro dia da minha agenda, ele disse. Mas a última coisa que ele tinha em mente era passar outro dia livre de sua semana naquele clube furreca. Furreca. Ele tinha sorte de trabalhar naquele emprego, ele sabia bem disso. Mas aquilo não queria dizer que ele tinha um pingo de respeito por trabalhar ali. Ótimo, ótimo. Isso também pode, fazer você pensar na minha outra oferta. Há um aumento considerável para você. Desculpa, mas eu vou ter que recusar essa parte, senhor. Seu Armando. Jardel quase não conseguiu formar sua resposta tão educadamente. O gerente olhou para ele com um sorriso de lábios prensados, cruzando seus braços em frente ao seu largo peitoral. Quase tudo que tinha naquele homem poderia ser descrito como largo, com exceção do seu pau. Informação desnecessária. Jardel não iria se rebaixar tanto assim, nem se ele tentasse. Parecendo aceitar sua derrota, o homem mais velho andou de volta até a sua mesa e puxou um pequeno bolo de dinheiro. Ele entregou um monte para Jardel, que fez uma promessa mental para se lembrar de contar o pagamento miserável assim que ele chegasse em casa. Ele deu suas costas para o gerente, sentindo que o olhar do homem estava fixado em seu traseiro, assim que ele saiu do escritório. Ele sabia que iria receber aquela mesma oferta de novo, mas ele não se sentia tão azarado que precisava ir tão longe assim. Pelo menos ainda não. Ah, deixa eu molhar o bico aqui, que a boca tá ficando seca. Assim que chegou em casa, ele deu ao Kiko uns tapinhas carinhosos em sua cabeça. Kiko, o seu gato, era a única coisa que parecia trazer alguma felicidade para sua vida. Naquele estado. Tô péssimo de leitura. Então ele não se arrependia muito da escolha que fez bêbado de tatuar a cara do seu gato em sua panturrilha. É, Jardel também é amor, é compaixão. Quanto já tem de gravação? 14 minutos. Boa noite, Kiff. Tendo feito isso, ele entrou em seu quarto. Algumas horas mais tarde, depois de beber até cair, ele estava desmaiado serenamente no meio da sua cama. O que ele não percebeu foi que Kiko tinha derrubado uma vela acesa. E como poderia? Na medida que a casa foi sendo engolida pelas chamas e o jardim respirava fumaça, adivinha, doutor, quem está de volta na praça? Aquele parecia ser o fim do Super Bambu. Ah, Nelson Rodrigues chora. Luca Glacio. Eu vou soletrar, hein? Glacchu. Tava tomando uma boa xícara de café quando o sino do alarme disparou. Já equipado e preparado para todo tipo de desastre, o alarme ainda o pegou desprevenido e o fez derrubar o seu café. Ele encarou a pequena poça por um instante, resmungando em silêncio antes de correr para a viatura onde os seus colegas bombeiros estavam esperando. Era incomum receber uma chamada nessas horas, principalmente numa cidade tão pequena e tranquila quanto aquela em que a sua estação estava situada. Os outros bombeiros estavam vestindo o equipamento com dificuldade, enquanto a viatura disparava a sirene ao sair da estação. Ele cruzou seus braços em frente ao seu peito enquanto eles dirigiam pela cidade. Vendo a paisagem passar diante dos seus olhos, ele pouco percebeu que estavam indo em direção a um dos bairros mais humildes da cidade. Ele ficou excitado ao sentir o cheiro de fumaça, olhos distantemente focados onde ele podia ver as chamas de boca a boca com o céu. As sirenes tocavam e o caminhão estacionou no quintal de um dos parques de trailers mais empobrecidos da cidade. Ali diante deles havia um trailer bem largo, consumido pelas chamas brancas ardentes. Chama branca, maluco? Propano que você estava guardando em casa? Os outros bombeiros saíram do caminhão, vendo a cena com expressões horrorizadas. Ninguém pode ter sobrevivido a algo assim! Um dos outros homens refletiu, mas Luca apertou seus olhos criticamente. Seus sentidos elevados poderiam detectar até os batimentos cardíacos mais fracos dentro daquela casa. E, embora sua verdadeira identidade estivesse desconhecida para seus colegas bombeiros, ele sabia que não poderia deixar um civil morrer. O fato é que sua verdadeira identidade era completamente obscura para os outros homens. Não, nossa, desculpa, eu vou reler do começo esse maravilhoso parágrafo. O fato de que a sua verdadeira identidade era completamente obscura para os outros homens deixava tudo mais estranho quando ele enfiava sua mão nas calças de seu traje, agarrando seu pênis flácido. Ele começou a se masturbar lentamente, rezando para que ninguém percebesse. Carlos, você está no meio da rua. Não é Carlos, não, é Luca. Luca, você está no meio da rua. Carlos, seu amigo, o avistou da ponta dos seus olhos, levantando uma sobrancelha confusa. Luca, não é hora de ficar fazendo isso, meu. Carlos é mais a razão. Luca não lhe deu ouvidos, masturbando-se até que seu pau esticasse o tecido de suas calças. Depois ele correu em direção ao trailer, sem que os outros sequer percebessem seu estado atual. Tem um maluco correndo de pau duro para uma casa em chamas, maluco. Quem que não vai perceber isso? Depois ele correu em direção ao trailer, sem que os outros sequer percebessem seu estado atual. Tudo bem, eu li a mesma frase duas vezes. Sem dúvida, não era hora de ficar se masturbando. ou pelo menos não seria se ele fosse um humano qualquer. Não, ele é um humano doente. No entanto, Luke era completamente diferente de todos os outros bombeiros. E além disso, diferente que qualquer outro homem no país inteiro. Talvez em outros países tenham outros homens que se masturbam olhando para casas em chama. Chegando ao centro do edifício em chamas, ele gritou na tentativa de localizar a posição do civil. Sai da frente, que eu tô com o pau na mão, tá ligado? Que coisa horrorosa. Suas calças estavam penduradas debaixo de sua virilha. Ele rangiu seus dentes e masturbou seu pau mais rápido. Ele sentiu seu prazer se acumular e, momentos depois, atirou toda a sua carga contra as chamas ao seu redor. O gelo que surgiu do topo do seu pênis fez com que o fogo se acalmasse, permitindo que ele entrasse mais fundo nos confins do trailer. É um trailer. Quão profundo é um trailer? Luca era, em termos simples, um transmorfo. Ai, mais especificamente, ele era um dragão que podia se transformar em um humano. Em sua forma de dragão, apagar o fogo não seria nenhum problema. Ele podia respirar tanto fogo quanto gelo em sua forma réptil gigantesca. Aquele incêndio teria sido apagado em meros segundos. Porém, o homem não tinha escolha de revelar sua identidade como um dragão. Embora que as histórias de sua terra natal sobre o antigo grupo de caçadores de dragões ativos no Brasil não passasse de um mero boato, ele não estava nem um pouco disposto a arriscar. Ele poderia acabar morto, capturado ou dissecado por questões científicas. Meu amigo, isso se passa no Brasil. No Brasil. Desde quando uma cidade pequena no Brasil tem estação de corpo de bombeiro? Tem pouquíssima estação de corpo de bombeiro no país, gente. E esse é o menor dos problemas desse livro, se você parar pra pensar até o momento. Eu só li 10% dele. Aqui tá falando que vai demorar 3 horas pra eu ler o livro inteiro, e eu não vou ler o livro inteiro. Tá, nesse momento nós temos o quê de gravação? 21 minutos. Eu vou ver se eu paro com uns 30. E sei lá se vai ter continuação. Vamos lá. O que não deixava opção senão permanecer na forma humana. Apesar de não dominar bem os elementos em sua forma de dragão, ele ainda tinha alguns truques na manga, ou mais precisamente, alguns truques a mais em suas calças compridas. Cristo. Ele não podia respirar gelo em sua forma humana, apesar do fato de que alguns perguntariam como isso era possível. Isso era considerado um possível defeito de nascença entre o seu povo. Mas tudo ficava ainda mais estranho quando foi descoberto que o seu esperma atingia temperaturas árticas em sua forma humana. Por quê? Por quê? Tinha que ser justo ali. Não podia cuspir gelo? Não podia mijar gelo? Não. Tem que ter a putaria desnecessária. Parecia quase impossível. Ele não encontrava um motivo para explicar por quê, mas ele não tinha interesse de questionar o seu poder. Isso fazia parecer pervertido às vezes, não diga. Mas ele preferia ser reconhecido como humano tarado do que um monstro místico. Você precisa rever seus conceitos, meu amigo. Ao espalhar o seu sêmen, porque está com um acento no e-book, ao espalhar o seu sêmen congelante pelo trailer, o inferno parecia ter se resfriado um pouco. Ao mesmo tempo, ficava cada vez mais difícil dele reconhecer o som dos batimentos cardíacos do civil, chegando a um ponto em que ele se perguntou se o humano ainda estava vivo. Ele sabia que teria que sair de lá em poucos minutos, ou seus colegas bombeiros iriam desconfiar da sua capacidade de sobreviver em um ambiente flamejante. Parecia que toda a esperança estava perdida, mas Lucas não era uma pessoa que desistia tão facilmente. Ele continuou investigando o trailer, contando os segundos até que seria forçado a desistir. Olá! Tem alguém aqui? Quando ele estava prestes a abandonar toda a esperança, o cheiro de carne queimada atingiu suas narinas. Pavor surgiu na barriga do dragão transmorfo e ele seguiu o cheiro com um senso de ansiedade. Ele não sabia por que ele estava arriscando fazer isso, nem sequer sabia se havia alguma forma de ajudar a vítima, mesmo se encontrasse. Tudo que ele sabia era que algo estava levando em direção do quarto, onde as chamas estavam ardendo mais intensamente. Embora ele soubesse que aquilo seria difícil, ele tentou se esforçar para ter outro orgasmo. Meu Deus, meu, não. Vou olhar o bico de novo. Isso aqui não tá dando pra tancar isso aqui não, maluco. Pensei que eu ia conseguir gravar pelo menos uma horinha, mas sem condição. Nossa. Cristo. Ele masturbou com todas as suas forças, tentando ignorar o cheiro de carne queimada. O sentimento de ansiedade e a dor que ele certamente sentiria assim que ele não poderia salvar. Assim que ele percebesse que não poderia salvar a vida dessa pessoa. Maluco! Eu vim aqui pra rir, mas eu não, eu tô quase chorando. Ele fechou seus olhos firmemente, a imagem de um outro homem misterioso surgindo em sua imaginação. O mesmo homem que assombrou seus sonhos e todos os seus pensamentos durante o dia. mesmo que ele tivesse a certeza de que nunca tinha, mesmo que ele tivesse a certeza de que nunca tinha visto esse homem em sua vida, havia um sentimento de urgência em sua estimulação pessoal. Ele gritou um nome que não tinha nenhuma importância que ele imaginasse. Já Cristo. Ele reclamou, Cris, que está reclamando sou eu. Ele derramou seu líquido em cima das chamas novamente, e o fogo no quarto se apagou o suficiente para que ele pudesse entrar. Ele deu uma olhada bem rápida no quarto, vendo a cama incendiada pelas chamas. No centro do colchão, entretanto, ele avistou a pessoa que ele estava tentando salvar tão desesperadamente. O gato virou churrasquinho, pelo visto. Sua respiração parou de repente. Ele estava certo de que seu coração estava prestes a parar de bater. Não era possível. O que ele viu diante dos seus olhos era completamente impossível. Primeira frase: não era possível. Segunda frase: o que ele viu diante dos seus olhos era completamente impossível. Pra quê colocar duas frases idênticas? Ah, bora. O homem parecia tão familiar, mas certamente não passava de uma coincidência. Não havia como aquela pessoa, a sua alma gêmea destinada, ser o homem que estava ali deitado no centro daquele colchão. Porém, assim que ele se aproximou e viu mais claramente os aspectos mais vagos no rosto daquele homem, ele tinha certeza. Como alguém vê mais claramente aspectos vagos? É um poeta. Apesar da sensação de tristeza por seu companheiro ter sofrido um destino tão horrível, mais do que isso, a revelação trouxe mais esperança para o coração de Luca. Talvez, quem sabe, havia algo que ele poderia fazer. A chance de que aquilo funcionasse era mínima, mas que outra opção ele tinha? E aqui acaba a leitura, porque tem três asteriscos um do lado do outro. Arriscada outra sprint de leitura, acho que a gente está perto de meia hora. Então é isso, esse é um mimo dos apoiadores. Talvez a gente perca 50% ou mais deles quando esse áudio chegar. Mas é isso, um beijo para todo mundo.